jogando praga. Se tratando de amor, aqui se faz, aqui se paga. Vai preparando pra latada. E o que eu beber, cê vai beber. E o que eu sofrer, cê vai sofrer. Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada. Traição. Final, mas sou em quem chorou.